É bom filmar, bom. É bom pra ver a cara do sol. Aí vai ver a cara. Pois é, pois é, aí vai ver a cara do aloprado. Fazer o leite, não precisa nem pagar o leite. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2010. Solicito o vereador Edilson Vaz para fazer a leitura do texto bíblico. Aceita tudo o que acontece na dor, permanece firme. Na humilhação tem aparência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo caminho da humildade, capítulo Eclesiástico 2, 4 e 5. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da sessão ordinária do dia 10 de 8 de 2010. Ata número 24. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, 24ª sessão plenária. Ao décimo dia do mês de agosto de 2010, às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara; Olga Stosk, primeira secretária; Aguinaldo Gugensky de Jesus; Adelir Castilho Maldaner; Fabrício Duarte Olófica; Ângelo Américo Branco Chemin; e ausentes os vereadores Edilson Vaz, vice-presidente, e Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 28/2010. Crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais número 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 29/2010, abre crédito adicional no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais números 1522, plano plurianual, e 1523, lei de diretrizes orçamentárias, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 30/2010, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais número 1522, plano plurianual, e 1523, lei de diretrizes orçamentárias, e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 10, do vereador Antônio Adir de Lara, sugerindo ao Executivo Municipal para que seja regulamentada a Lei Municipal número 594/1993, no que diz respeito à utilização das estradas rurais, para que seja respeitada a distância de 12 metros, sendo 6 metros do centro da estrada para a direita e 6 metros do centro da estrada para a esquerda, dando assim a garantia ao município e aos proprietários de qual é a margem real do leito das estradas rurais. Requerimento número 137, do vereador João Edival Aramone, 138, do vereador Antônio Adir de Lara, 139, 140, do vereador Adelir Castilho Maldaner, 140. Pedido de informação, número 9/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, solicitando informação em relação aos requerimentos de marcenaria que foram cedidos ao senhor José Rodrigues de Souza. Se há novo termo de cessão de uso, favor encaminhar cópia. Informação número 10/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Em relação aos funcionário João Pós, informar qual é o cargo, carga horária, forma de contratação e local de lotação do mesmo. O senhor presidente deferiu os requerimentos, as indicações e o pedido de informação e encaminhou os projetos de lei para as comissões e anunciou o expediente do plenário, sendo utilizado pelo vereador Adelir Castilho Maldani, que solicitou o envio de votos de pesar à família do senhor Pedro Pires e do senhor Edgar Freitas, aparteado pelo vereador Fabrício, que solicitou o envio de votos de pesar à família do senhor Augusto Petreschi. Teceu comentário de seu requerimento e da campanha eleitoral. Ângelo Américo Branco Chimim teceu comentários da isenção do IPTU das máquinas que estão trabalhando na Barra Bonita, da pessoa que se encontra nesta localidade distribuindo santinho e pedindo voto, da reportagem exibida no programa Fantástico da Rede Globo a respeito de cursos e das diárias para os vereadores. Comentou dos seus candidatos ao pleito deste ano e da resposta do seu pedido de informação sobre os cargos comissionados e estagiários em comparação entre o prefeito anterior e o prefeito atual, Agnaldo Vojenski de Jesus. Comentou: a prefeitura está atendendo às solicitações à isenção do IPTU, mas o que acontece é que muitas pessoas não provocaram este direito. Com relação a cargo, deixou claro que estagiários não são funcionários, pois não têm vínculo empregatício. Portanto, não entrar como servidor público na contabilidade, não entra como servidores públicos na contabilidade do município. De seu comentário sobre o seu apoio a candidatos nesta eleição. Antônio Adir de Lara solicitou o envio de votos de pesar à família do senhor Ernesto Miller. De seu comentário de seu pedido de requerimento, comentou que a Itaguaçu Energia S.A. irá construir no Rio Marrequinhas e que o posteamento para causar um transtorno menor deverá ser feita pela estrada, mas que já existem duas redes de energia nessas margens. A Receita Federal baixou uma normativa sobre o ITR que iniciará dia 1º e encerrará no dia 30 de setembro. Comentou das eleições deste ano, em seguida anunciou-se a ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27, altera a súmula da lei municipal número 1580, aprovado por unanimidade de votos. Única discussão e votação, pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou o pequeno expediente de explicações pessoais, sendo utilizados pelos vereadores Aguinaldo, Adir e Carijó. O senhor presidente encerrou a sessão às 20h50, a qual se encontra gravado nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e horário regimental. Passo da liberdade em 10 de agosto. João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em discussão, senhor presidente, eu queria que fizesse uma pequena mudança ali onde diz que comentávamos que cargo de confiança, não funcionário, cargo de confiança, acompanhando as máquinas, está pedindo distribuir um santinho, ou até propaganda eleitoral. Não, só para complementar, ficou uma diferença um pouquinho. Será atendido seu pedido, vereador? Em discussão, em votação, o vereador que for favorável permaneça sentado, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Legislativo. Indicação número 11. Barra 2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, sugerindo ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de oferecer apoio aos pacientes que fazem tratamento em Curitiba, através de um local onde possam pernoitar e satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação e higiene pessoal. Este auxílio visa minimizar o desgaste com o deslocamento, zelando para que os nossos munícipes tenham um tratamento digno e com maior conforto. Requerimento número 141, do vereador Antônio Dirdelara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias na estrada que liga as propriedades de João Bakunski e Lúcia Bakunski, na localidade Lagoa Verde, passando pelas propriedades do senhor Hermes Pagotto e do Orli Blasio, bem como reparos em dois bueiros na mesma localidade. Requerimento número 142 do vereador Fabrício Duarte Olovka. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na rua Fernando Amaro, próximo ao posto de saúde. Requerimento número 143 do vereador Fabrício Duarte Olovka. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o redutor de velocidade na rua Dr. Orlando Araújo Costa, em frente à residência do senhor Valmir, número 1111. Requerimento número 144 do vereador Fabrício. O envio de ofício ao Executivo Municipal a construção de calçada para o passeio em frente à Escola Municipal Afonsina Mendes Sebrensky. Requerimento número 145 do vereador Fabrício Duarte Olovka. O envio de ofício a Brasil Telecom, Oi, solicitando a instalação de um aparelho telefônico tipo orelhão no final da Avenida Brasil, no Jardim Maravilha, na cidade de Pitanga. Requerimento número 146 do vereador João Edival Aramone. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a ampliação da rede de esgoto na rua Nicolau Chon e José Bonifácio. Tal medida visa garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças, ao mesmo tempo que garante-se a prevenção do meio ambiente. Requerimento 147, do vereador João Edival Aramone. O envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando que verifique a possibilidade de se fazer a cessão de um resfriador de leite para a Associação Bom Jesus do Rio do Meio. Requerimento número 148 do vereador Antônio Dirdelara. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando de aproximadamente 3 quilômetros próximo à propriedade do senhor Sigismundo Barankevich, na localidade do Rio Corumbataí, passando por diversas propriedades, entre elas o senhor Pedro Lukasheves, ressalta-se que possui cascalho no local. Requerimento número 149 do vereador Carijó. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na comunidade da Lagoa Verde. Requerimento número 150 do vereador Adelir Castilho Maldânio. O envio de ofício de pesar da família da senhora Maria Zuma Dalla Rosa, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Requerimento 151 do vereador Fabrício. O envio de ofício de pesar à família de Thales Teixeira Kulix e Leonardo Petresch Kulix pelo falecimento ocorrido recentemente. Correspondência recebida do Hospital São Vicente de Paulo, encaminhando o relatório da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativo ao mês de julho de 2010. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro indicações e requerimentos apresentados. Passando para o expediente do plenário. Estendo a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Pela ordem, presidente. Queria solicitar um minuto de silêncio em homenagem a respeito à família Petreschi e Kulix. E grande. Será atendido o seu pedido, vereador. Senhor presidente, da mesma forma, por unanimidade aqui, os senhores vereadores não utilizarão a tribuna hoje em virtude dos acontecimentos na cidade. Ninguém mais querendo ter o uso da palavra, passamos para a hora do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 27/2010, altera a súmula da lei municipal número 1580/2010. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 28, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010, altera as leis municipais número 1522. Plano plurianual e 1523, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras provisões. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 29, abre crédito adicional no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais 1522, Plano plurianual e 1523, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 30, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis municipais 1522, plano plurianual e 1523, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da outras providências. Em única discussão e votação a pedido de informação número 9, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, referente aos equipamentos de marcenaria que foram cedidos ao senhor José. Em única discussão e votação a pedido de informação número 10, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, referente funcionário senhor João Poça. Estas são as matérias do dia de hoje. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinário número 27/2010. Em discussão. Na hora da votação, Espera um pouquinho, né? Espera um pouco, porque senão ele vai ficar como ausente da sessão, se perder, ó. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinário número 28/2010. Em discussão. Senhor presidente, só para não esquecer, esses projetos um tem liga com o outro, porque um vai ligando o outro. Então, esse aqui já foi, passou as comissões e. É muito complexo isso aqui. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei originário número 29/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei originário número 30/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Senhor presidente, queria pedir que fosse dispensada a segunda votação do projeto 28, 29 e 30. Ele foi discutido, até por sinal veio o contador e mais o Luiz para dar esclarecimento aqui para as comissões. Os vereadores que tiveram, que participaram, entenderam qual é a realidade e a necessidade dessa dispensa da segunda votação. Comissão de Finanças. Eu também me fiz presente, senhor presidente. Eu vou colocar em votação, com esses pedidos do vereador Ângelo Amélio Branco Chimim, para ser dispensado a segunda votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Para a segunda votação do projeto 28, 29 e 30. Aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 30/2010. Em discussão. Eu pedi a dispensa, presidente, do 28/29/30. Então já está. Já foi aprovado então as duas votações. Em única discussão e votação. Em única discussão e votação do pedido de informação número 9/2010. Em votação. Este, em discussão? É pedido de informação. É, esse é sobre a marcenaria, né? É. Eu peço aos vereadores que, como existe esse maquinário na prefeitura, e a prefeitura depende até de várias coisas, como carteira, como placa, como até mesmo urna. Fúnebre, eu acredito que com essa marcenaria pode até ajudar. Então peço a todos que votem favorável a esse pedido de informação, solicitação de ver onde que está, qual é o maquinário e qual o destino desse maquinário. Peço palavras, né? Realmente eu apoio esse pedido do vereador Neco. É um bem público que foi colocado à disposição de terceiros, então nada mais justo do que nós saibamos o destino e a finalidade que está tendo esses maquinários. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 10/2010. Em discussão. Peço a palavra. Vamos seguir, senhor. Eu pedi fiz essa solicitação desse pedido de informação sobre, referente ao funcionário João Bosa, porque quando eu fiz o pedido de informação quando veio um ofício da Secretaria de Saúde informando dos laboratórios que prestam serviço para o município de Pitanga, o qual eu até questionei, porque essa resposta de informação ela não veio completa, porque tem mais laboratório que faz. Só veio o laboratório prestador de serviço ao SUS, além do laboratório municipal, são os laboratórios Metrolábia e São Vicente. E pelo que nós temos informação, Metrolábia é do senhor João Paulo. E pelo que nós sabemos também, ele trabalha 40 horas pelo município. Então, para nós sabermos como que funciona essa parte. Já lembrando do pedido de informação que foi feito sobre o posto de saúde, ou melhor, sobre o laboratório, serviço prestado do laboratório, quando veio só o orçamento do ex-laboratório. Então, acredito que com esse pedido de informação, juntamente com esse que veio ofício no 103/2010, acredito que nós saberemos quais são os laboratórios e de que maneira seria a maneira correta da resposta do pedido de informação. Em votação. O vereador de fundo favorável permanece sentado, caso contrário, que se manifesta levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre a atitude pessoal assumida durante a sessão. 3 minutos, senhores. Posso falar? Conseguir. Eu só queria fazer uma justificativa, presidente. Claro que nós não tivemos o grande expediente, mas foi lida a indicação número 11/2010, o qual sugerindo ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de oferecer apoio aos pacientes que fazem tratamento curativo, através de um local onde possam pernoitar e satisfazer suas necessidades básicas, como alimentação e higiene pessoal. Esse auxílio visa minimizar o desgaste com deslocamento, zelando para que o nosso município tenha um tratamento digno e com maior conforto. A questão é que nós ouvimos, e claro que o vereador, ele vai para o DIS, que eu acho, mas nós temos que estar sabendo o que vai acontecer, o que pode acontecer e o que melhora no tratamento. E como nós sabemos também que muitas vezes o ônibus da Prefeitura da Saúde, ele participava com a chacrinha do Alexandre Cury, lá em Curitiba, que seria um ponto de apoio, e hoje ele já não, por causa da campanha, ele já não está sendo utilizado, mas não deixou, o município não deixou de transportar ou levar essas pessoas para Curitiba. Então, da possibilidade que nós vemos que muitos passam uma certa necessidade, na demora ou no atendimento, ou coisa desse gênero. Então, eu queria só justificar esse pedido para que aconteça alguma coisa. Até inclusive teve um comentário de uma pensão, por nome de ideal, uma coisa assim, que acho que algumas pessoas ficam até. Mas da possibilidade do município de Pitanga ou até mesmo pela Uma Centro, a condição de ter um ponto de apoio em Curitiba. Peço a palavra, né? Qual é o seguinte, senhor? Em virtude do que foi decidido, não tivemos o grande expediente, mas só vamos frisar que proprietários da localidade de Limeira estão fazendo estrada que seria de competência do município, estão contratando máquinas particulares para fazer as mesmas. Ou eles fazem ou fecharão suas granjas. Então, na próxima sessão, nós estaremos trazendo mais informações, porque são casos que a nossa população tem que ter este conhecimento. São empreendedores, são agricultores que geram empregos e para se manter na atividade, estão fazendo estradas ligando ao calçamento, porque nos dias de chuva é inviável o trânsito para tirar essas crianças da sua propriedade. Muito obrigado. Posso falar, senhor presidente? Consegui, senhor. Só peço a palavra para agradecer as pessoas que se fazem aqui presentes nessa noite. E hoje não teve, ninguém foi para a tribuna. As pessoas que faleceram aí em grave acidente, família tradicional de Pitanga, e inclusive tem pedido de votos de pesar para o passamento da senhora Maria Zuma da Larosa também, família bem conhecida aqui na nossa cidade, os meninos também, todo mundo conhece, e então consternou muito a população de Pitanga. Eu quero só complementar que não é só a localidade que o vereador Adir falou que pessoas estão pagando máquina particular para as estradas, mas no Rio Saudades, Baltazar e Cássio também pagaram para fazer estrada. Obrigado, senhor presidente. Passo a próxima. Conseguiu, senhor. Também queria, apesar de ser da minha amiga Maria Zumo Della Rosa, já por requerimento do vereador Carijó, essa casa faça ofício àquela família que está enlutada, e também a minha família Laputo e Petreche. Agradecer também a presença de todos, com especial do meu tio que veio de Curitiba, aí, irmão do meu falecido pai. Agradecer a presença mesmo, que está aí em Pitano, visitando os velhos amigos, e a todos aqui presentes. Obrigado, senhor. Convidamos a todos para a sessão solene de entrega de título de cidadão honorário ao senhor Miguel Oscar Carlos Paloma, que será realizado no dia 27 de agosto de 2010, às 19h30. Será aqui na Câmara de Vereadores. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outro para o dia e horas regimentais. Thank you.